não se engane, você não está em mais um podcast qualquer, você está em mais um Gasp Show! Só queria falar uma coisa, que são 2 da manhã e o cara tá gritando desse jeito aí, daqui a pouco os vizinhos vão dar tiro nele. Aí vocês não vão ter mais um cara aí pra ouvir aí, gritar e tudo mais. Olha só. E a goela dele balançando aqui, cara, na moral. Eu só queria dizer que eu tô cagando para os meus vizinhos. E isso não afeta nada, então eu grito mesmo, entendeu? Porque na hora de fazer festa e tocar Gino e Gênio no último volume, eu não estou reclamando, entendeu? Então, é isso mesmo. Então eu estou gritando também. Eu tenho esse direito. Porque até algum pouco tempo atrás eles estavam gritando feitos filhas da puta. Tá? Então eu tenho esse direito também. E olha só, nem foi tão alto assim. É que eu aumentei meu volume e cheguei muito perto do microfone. Então, perceba que existe um truque. Aí, estou manipulando. Olha aí, é o mago do som. Eu sou o mago do som. Olha só, perceba que estou aqui eu dizendo que sou o mago do som e que em breve terei aula de sonorização. E aí, onde... Na escola de desenho. Sim, porque é animação, né? Eu não sei se você já viu uma animação, mas geralmente tem música, né? Tem som. Pô, cara, até onde eu sabia era desenho. Só desenho, né? Mudo, né? Você tá assistindo cinema mudo desde a década de 50. O moleque tá levando... Desenhar no papel, cara. O moleque tá levando a pedancice dele até outros níveis, tá vendo? É tipo faculdade de professor de educação física. Eles só enchem bola, caralho. Faculdade de professor de educação física, né? Faculdade de educação física, né? Não, professor... Você acha que eles vão fazer o quê saindo de lá? Vão ser tudo professor. Não, vão ser personal trainer, cara. Ah, meu pau, velho. Não, já começou? Tu acha que esses malucos vai entrar pra fazer o quê, cara? Pra ver a bunda da mulher da academia, velho. Mas é. Vai ser professor, vai encher a bola, que é o que eles fazem no curso inteiro. Pera aí, Valete, pensa o seguinte. Se você entrasse numa faculdade, você tivesse 2 escolhas. É ficar fortinho, malhar de graça, ver bunda em cena empinada, ou você dar futebol pra galera todo dia na escola. O que você faria? Depende entre um e outro. Mesma porra, basicamente. Mesma porra? Sim, não, tô botando professor ganha mal porra. Pra caralho. Professor ganha mal pra caralho. Eu sou preguiçoso, mano. Então, eu sei lá, entre ver bunda... É porque, tipo, eu ia ter que como gastar mais tempo no Tinder, tá ligado? Se eu tivesse dando aula. Claro. Sempre chega nisso, né? Se eu tivesse na academia, eu ia ter que conciliar as pessoas. Só uma pergunta, o Valente. Valente, você tem tendência à pedofilia? Não, olha só, eu posso fazer um adendo? Eu só gostaria, tá? De meio que cortar esse assunto. Não é por nada. Não é por nada, não. Eu só gostaria de cortar esse assunto e passar pra pauta principal do podcast. Porque eu acho que eu não quero ser... Processado, ninguém processado. Quer. Então, pra evitar o assunto, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou subir a trilha sonora devagarinho até um momento em que a gente não vai precisar mais falar disso, tá? Os riscos de se ter a playlist do iTunes no aleatório são grandes. Como que eu notei. É, exato. Pra que... Achei. Me senti no caminho das Índias. Eu achei chique, eu achei muito chique. Muito chique. Eu achei que. Vai concordar comigo que essa música pedia uma aula de história, né, Eru? Com certeza. Inclusive, já que você tocou no assunto sobre aula de história, meu querido amigo Carlos Thiago Maia, eu gostaria de lembrar da história do Gasp, a história do Gasp Show. Há muito tempo atrás, quando não se tinha assunto, para o qual comentar no podcast do Gasp Show, quando este mesmo era lançado periodicamente, nós criamos um tema chamado Mesa de Bar, em que nós falaríamos aleatoriedades e discutiríamos assuntos ao nosso bel prazer. Olha só. E acaba que voltamos a este momento, onde nos reunimos em uma forma de mesa de bar para falar merda. Basicamente é isso. E para adicionar risco a esse podcast, o meu iTunes está com todas as músicas no aleatório. Então em breve você escutará um podcast como a backing desse mesmo podcast. Olha, o que é incrível, porque além de estar numa mesa de bar, nós estamos tendo uma metalinguagem, porque é o podcast dentro do podcast. É um podcast dentro do podcast. Isso vai acontecer, porque não existe possibilidade dentro das milhares de músicas no meu computador em que um de 100 milhares, aí tem 100 e um desses 100 vai tocar. Não tem como isso não acontecer, não é mesmo? Olha, acho justo. Smurf nunca pediria que isso acontecesse. Verdade, a lei de Smurf diz que é exatamente isso que acontece. A lei de Smurf. A lei de Smurf diz que é isso que acontece. Não é a lei de Smurf? Sempre vou falar que era a lei de Smurf. É claro. É a lei de Smurf. O Smurf, que nada mais é do que um avatar anão. Ah, eu pensei que tu ia falar que eram comunistas azuis. Não. O Smurf seria o exato oposto ao comunista, é isso que você tá querendo dizer? Não, não. Ou ele é um comunista que azul? Tem uma... Não sei como chamar isso, mas tem uma teoria que falou que os Smurfs eram comunistas. Mas eles são azuis. Mas eles obedecem um cara que tem chapéu vermelho. Caralho, mano. Por causa que o cara tem chapéu vermelho. E eles eram muito coletivistas. Não, porra, e só porque eu tomo a vacina da gotinha agora, eu odeio negros. É isso. Exato, isso é. Não, isso existe imagens que comprovam isso. Exato. Pra quem não entendeu, existe o link para essa piada, pra vocês não pensarem merda, tá? Porque aqui no Gasp nós não temos preconceitos. Por outro lado, Euro Marx, se no Gasp a gente não tem preconceito... Pro outro lado, prorroga, mano. Prorroga é só isso. Não. Eu vou defender o prorroga. No prorroga também não temos preconceitos. A gente xinga todo mundo, de tudo quanto é jeito. Não, é um conceito, então. Um conceito geral. Contra todas as pessoas. Com certeza. Contra todos e contra tudo. Exato. Xingamos todo mundo. Mas, antes da gente começar a falar alguma coisa, eu quero saber qual o nível que a gente pode ser baixo aqui. Não muito. É bom não perguntar se a pessoa tem tendências a perguntar. Então, não. Só uma dica. Eu acho que as regras aqui deveriam ser não ser processado, tá. Não querer ser morto. Sem risco de perder o emprego. Sem risco de perder o emprego. Eu já não trabalho, não tem caô isso aí. Sem risco de ser expulso de casa. Também. Expulso da faculdade. Morto na comunidade. Morto na comunidade é importante. Eu não moro em comunidade, tá de boa também. Nossa. E o outro é sem risco de alguém do Tinder saber que você faz essa merda. Isso é importante. Olha só, sem ser expulso da faculdade é uma boa também. Também. Estamos aí. Eu não faço faculdade também, então acho que eu tô bem. O que você tá querendo dizer é: não, eu não faço nada disso, então eu tenho passe livre pra falar merda? Não, exato. É isso. Passe livre pra falar merda. Não, mas aí. Entendeu que a última regra é pra você. Mas aí eu. Mas o Lucas aí que tem que controlar também, cara. O desafio é esse, mano. Quero ver qual. Eu gosto. Eu gosto de como o Euro Marx, sempre que ele começa a travar, ele faz um beatbox automático, né? É muito streetwise. Mas... Não, e é um beatbox usando o cu, porque é o cu. Exato. Ele tava no cu. Ô, Valente, mas a última regra do Tinder é pra você. A do Tinder? Cara, a regra do Tinder é... É difícil alguém conhecer isso aqui, mas... Olha só, não até só... Até porque, tipo, eu acho que 99,9% do público... que talvez assista, ouça a gente, ou veja a gente, é masculino, e eu meio que não curto esse tipo de coisa, então... Ou você diz que não curte esse tipo de coisa. Ah, mas... eu digo que não curto e chupo várias pintas. Então. existe essa possibilidade, é claro. Mas olha só, a gente tava comentando diversas vezes aqui sobre o Gasp Show e tudo mais. Acaba acontecendo que é o seguinte. Eu vou tentar situar você, ouvinte, quanto à situação Gasp Showsística. Tá? Estou criando palavras neste momento. O que acontece é o seguinte... Este problema é um problema recorrente nas nossas produções, certo? Primeiro, reunir as pessoas. É um problema, ok? Segundo, acertar pautas. Outro problema. Terceiro, postar. Acaba que tudo se junta e aí não tem o podcast, certo? Isso... Cara, acho que o maior problema de tudo, na real, é conseguir postar ele, no final das contas, sabe? Não, postar eu acho mais tranquilo, na real. Sério? Eu acho que postar é o mais difícil. Não, porque não é você que faz o post, sou eu, né? Não tô falando disso. Tô falando que a parte de postar é entre editar também, né? Não, o Gasp Show não é editado, entendeu? Toda não, merda que você falou aqui vai pro ar e você vai ser preso, caralho. Exato. Esse podcast não é editado. Eu não sei se você percebeu, tem trilha aqui, ó. Ô, trilha, e aí? Então... É, isso significa que esse podcast não é editado, ele vai direto, é que nem o Prorrogação. A gente grava, ele lança. Tá tocando Nickelback, cara. Eu gosto como o Marx percebeu assim na hora, né, mano? Eu sei, é triste, é um guilty pleasure meu, tá? A gente talvez comente isso. Mas o que acontece? Eu gosto de Nickelback, cara, é bom. Não. É o primeiro assunto da mesa de bar, Nickelback. Uou, calma. Não, focaliza nessa frase. Eu gosto de Nickelback, não tem nenhum problema. É bom. Uou, calma. Calma. Eu gosto de Nickelback, é uma merda. Essa é a frase certa. Tá, eu posso aceitar isso. Eu gosto de Nickelback. Calma, mas é Nickelback mesmo, eu falei de sacanagem. Sim, é. Por favor. Puta merda, hein? É Nickelback mesmo. Só que tem uma coisa que me incomoda muito em Nickelback, que é o cabelo do vocalista. Nossa, eu acho ele tão bonito. Nossa, vai se fuder, eu tenho vontade de bater nele quando eu vejo. Nossa. Cara, ele... Não, eu tenho vontade de bater nele quando eu vejo ele cantando. Não. É, então deve ser a mesma coisa, só que me remete ao cabelo dele. Vontade de bater nele. Olha só, ele não é nenhum John Bon Jovi. Porque todo mundo concorda que o Bon Jovi é lindo, certo? Sim. Bon Jovi é gato. Eu não lembro do Bon Jovi. Bon Jovi é gato, não, Bon Jovi é gato. Procura umas imagens aí no Google, Bon Jovi é gato. Mas olha só, o negócio do Nickelback é o seguinte, Nickelback é uma banda que uma galera gosta, muita gente gosta, principalmente quem gosta de Nickelback é a galera que é, eu curto rock, mas Nickelback. Sabe de uma coisa? Eu acho que a gente só gosta de Nickelback porque Nickelback apareceu na nossa adolescência, sabe? Também. Não, Nickelback apareceu na minha adolescência e não tem nada disso aí não, cara. Não, olha só, eu vou explicar, porque... Eu reconheço que Nickelback é uma merda, tá? Nickelback é ruim, musicalmente é pobre e tudo mais, ok? Vou jogar meu pendantismo enquanto a música. Band, não, depende do caralho, eu posso te explicar boy musicalmente. Boy band, nem é boy band. O Lucas acha que eles fazem arte, é do estilo dele. Não. Qual é aquela outra... As outras o palavras. Lucas acha que os traços dele são meio. Não, a arte vem da alma, né, Lucas? Não. Sobre a arte vir da alma, eu gravei um audiolog, pra você que não sabe o que são audiologs, eu gravo programas de áudio curtos, de 15 minutos, ou menos, ou mais, depende, mas não muito longos, no máximo, maior que tem 30 minutos. É, em que eu falo sobre diversos assuntos diferentes. Só eu falando, é rapidinho, edição bacana e tudo mais. E o último que foi lançado é o mais pedante de todos, que é desenho bom versus desenho ruim. A verdade. É, em que eu explico sobre isso e sobre se arte é alma, é talento, é dom e seja lá o que for. Então, não vamos ter a explicação sobre isso aqui no Gasp Show. Deixa o judeu ateu ficar sabendo. Deixa. Cita nomes mesmo. Que é bom, deixa a treta. Deixa ele ficar sabendo. Inclusive, citei Dororidoro. Inclusive, vou mandar pra ele agora. Marco o arroba dele e o do estranho também. Olha, eu vou botar MDsback, aí vou marcar ele. Inclusive, MD is back. Tivemos um comentário do antigo Emanon comentando de volta no site da MD, falando: nossa, achei que vocês teriam acabado no ET. Não acabaram. Olha não, só. Jamais. Jamais. Isso ele comentou no post de Audiolog que eu fiz sobre o efeito free. Muito bom, efeito inclusive. Free. O efeito free, que eu falo de homens gostosos nos animes. Sabe o que eu quero que volte? Aquele cara do... que falou do que o Lucas é pedante pela primeira vez, cara. Quem foi que falou que era pedante pela primeira vez? Foi um comentário lá falando do, da arte de vilã de saga, cara. Foi... Não me chamaram de pedante lá. Foi. O pedante não era o maluco do post dos quadrinhos bom e ruim e ele falava vários quadrinhos bons que eram pedantes? Não, cara. Sei lá. Porque o que eu me lembro, essa história, eu vou tentar situar você, ouvinte, então tente entender isso aqui, tá? Existia um post antigo em que nós comentamos, em que um cara, tinha um cara aí, um post aí, e esse cara meio que colocava quadrinhos que ele detestava. E era só quadrinho tipo Habib, Maus, Sandman. Ah, é verdade, é isso mesmo. Não era? É, tipo, só é, os cobros foda. Aí, tipo assim, o cara vinha, acho que foi em Habib, o cara dizia, não, mas é uma arte muito pedante. Exato, é ridículo. É tipo, era um texto muito... Não, o cara do Vila de Saga é o cara que falou que tinha problema de coloração, cara. Ah, então, isso aí é outra história. Não, esses comentários aleatórios aí de outros. Mano, eu corrigi muito. Eu corrigi muito disso no audiolog. Em que eu falei sobre essas minhas opiniões sobre arte, tá? Mas é engraçado. Não, esse foi o cara do pedantismo, caralho. O cara do post dos quadrinhos bons e quadrinhos ruins, velho. É... Mas, cara? O quê? Foi o cara que falou que arte pedante. E aí é o Emanon? Não foi o Emanon que fez. É um cara aleatório que fez esse post. Ah, tá. E aí... Eu já tô achando esse cast uma bosta. Esse host é uma merda. Nossa. Só conta história velha, mano. Tá no cu. O Galvão Bueno dos podcasts aqui. Eu tô percebendo um boicote aqui dentro desse podcast. É isso que eu percebo. Percebo o garoto Gabriel Marx? Prefiro o Crive. Cadê o Crive? Vou gravar o Catum, cadê ele? Inclusive, gostaria de fazer um link. Se você escuta o Catum, não esqueça de escutar o Prorrogação Deluxe. Link os dois. Maravilhoso, cara. Já que você tocou nesse assunto, Eru, eu vou subir a trilha momentaneamente pra gente mudar de assunto. See the morning light coloring your face so dreamily. So don't you go and say goodbye. You can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave. Olha só, já que você tocou no assunto Catum, Eru Marx, vamos falar sobre o podcast do Catum, ok? Beleza. Algumas pessoas talvez tenham percebido as atividades acontecendo aí, porque tem uns posts saindo na MD linkando Catum, certo? Principalmente Audiologs, porque é só o que lança, né? Por enquanto. Porque o que acontece é o seguinte, a gente já explicou isso sobre o Catum no outro podcast, no Prorrogação e tudo mais. Mas vai ter aí um post explicando tudo certinho e tudo mais. E quem tiver já acompanhando o site percebeu que ele tá em várias alterações e várias mudanças e tudo tá acontecendo. Mas o Catum já está no ar, o site já está no ar. E esse é o nosso novo projeto de animes, mangás e tudo mais. Nova visão, nova edição, novos comentários, tudo novo. Tudo nas costas do Crive, então eu não me responsabilizo, tá? Exato. Eu não me responsabilizo. Tá nas costas do Crive, o projeto é dele, ele que tá encabeçando, tá? Encabeçando do jeito mais sensual que você pode imaginar. E tá tudo acontecendo, tá rolando e estamos lá. Temos vários podcasts já gravados, tá? E tá tudo na mão do Crive, dele editar, dele fazer, dele produzir. E eles vão ser lançados tipo seriado. Então não vai ter problema de data de publicação, não vai ter nenhum desses problemas que a gente tinha antes de não vai dar pra gravar, não vai dar pra fazer... Tudo vai ser lançado, então vai ter um tempo. A questão é, vão ser menos podcasts? Vão. Mas eles vão ser lançados pelo menos. E é aquele nosso conteúdo raiz de animes, falando do que a gente gosta, do que a gente curte, e pá. Não é isso, Eru Marx? Exato. Isso olha, aí mesmo. Olha só. E sobre o site, cara, o cara tava mexendo no site, né? Tentando fazer ele funcionar. Tava. Na verdade, ainda tem que arrumar alguns plugins e tal, mas... Bem, só pra adiantar o pessoal que tá faltando, né? Falta a gente finalizar uma parte do podcast sair, né? O feed do site já tá no ar, mas aí a gente vai fazer um feed só pro podcast, o pessoal situar, vai ter iTunes, vai ter certinho. E tirando disso, os plugins funcionando, o site tá rodando, e a gente começa a soltar os podcasts tranquilo. Ah, uma coisa bem legal de falar do site é que ele tem uma parte de comentário pelo Facebook, viu? Então vocês podem comentar direto pelo Facebook, que é nóis, tá ligado? É, todas as últimas. E outra coisa legal do site é que, como teste, a gente upou um cast de Bleach lá e ainda tá aqui. Então, pô, vale a pena. Tem um podcast falando bem de Bleach, né, Ero? Claro. Isso. Não, que tem como falar mal de Bleach? Futuramente o Cartoon vai soltar um novo podcast de Bleach, com certeza. Até porque o Ero Marx não vai deixar a gente não fazer isso. Claro, Bleach todo dia. Bleach todo dia. Falando em Bleach, olha, o Euromax já foi emocionado com esse gancho aqui, né? Não, mas falando de Bleach, vamos lá. Nossa, o Euromax falando em Bleach. Vamos falar de arte agora, vamos falar de arte, caralho. Não, eu acredito que existe um real sentido artístico na quantidade branca dispersa em Bleach. Eu acredito que existe uma razão, mudei minha opinião e acredito que agora... Ele utiliza de uma técnica especial que se chama stick, em que ele só faz riscos. Pensei que você ia falar demência. Não, não, se chama stick. Ele faz aí, riscos. Valeu, chupa meu pau, velho. Bleach é foda. Chupa meu pau, Bleach é foda. Vai, Eru. Mark Zeru, chupa meu pau, Bleach é foda. Que frase. Olha só. Eu acredito que é um novo conceito de arte. Porque arte é alma, arte é vida. Olha só. Shonenzão de batalha. Vocês estão acompanhando Shonenzões de batalha? Cara, só a minha vida mesmo. A sua vida é um Shonenzão de batalha? Exato. Você grita e você aumenta o teu XP de poder? Não, XP é RPG, porra. Quanto faz, cara? Aumento meu número de malas no carrinho do hotel. Exato. Você entra em boss fights com o Pará? É isso? Porra, não, porque eu sou demitido aí. Mas se tiver de aviso prévio... De aviso prévio, claro. É a primeira coisa que eu vou fazer. Roubar o ônibus do Flamengo e passar por cima dele. Caralho. Eu gosto disso, porque a gente acabou de comentar de não perder empregos, né? Já estamos arriscando um aí. Não é mesmo? Olha só. Ah, cara, não é como se eu tivesse futuro em hotelaria, né? É verdade, né? Não tem futuro sou nenhum. Sou mal educado pra caralho, eu trago cliente massa. Cara, por muito tempo da minha vida eu pensei que hotelaria era trabalhar em cozinha de restaurante. Como assim? Qual o seu problema? Eu não sei. Qual o seu problema, cara? Eu não sei. É muito uso de drogas, cara. Por drogas, muito tempo da minha vida eu pensei que hotelaria era trabalhar em cozinha de restaurante. Por muito tempo. Ok. Sei lá. Você já tá pensando em fazer supletivo? Não. Que talvez seja necessário. Olha só. Caralho. Não, já terminei, cara. Já, só. Ó. Uma coisa que eu tenho dúvida na vida mesmo, falando em supletivo. Ô, Valente, do que você sobrevive, cara? Eu sobrevivo de sanguessuga. Cara, porque, tipo, você não faz nada, pá, vive essa vida boa. Até aí, Erumar, que eu sou desenhista. Só vive comendo a mulher, mano. Você é sustentado, assim, pela mulher que tu pega, esse tipo de coisa que tá te falando. Essa é uma pergunta pertinente. Essa então, é uma pergunta. Valente, a pergunta é, você é um Google Boy? Você é um Google Boy, cara? Olha, eu poderia ser, viu, mas... Não. Gostaria de ser também, mas não. Porque a gente tá querendo entender, meu. Erumar, que pergunta pertinente. Hoje você tá on fire, cara. Olha só. Valente, explica pra gente do que você sobrevive especificamente. Porque assim, eu sobrevivo de pedantismo, por exemplo, que eu não trabalho no caso. Sim. Né? Eu sobrevivo de sanguessuga, eu sou um sanguessuga humano. Então você literalmente sobrevive das mulheres que você come? Não, não só delas. Não só delas? E quem mais? Todos dos homens boca, que ele come. Dos homens. É, também. Tem também. Mas, caralho, mano. Nossa, mano, como é que você faz? Ensina isso aí. Porque não se faz, cara. Pica de mel, se você nasce com ela, não nasce, mano. É assim. É, não, é verdade. Não, eu acredito que o Valente, ao contrário da arte, ele tem um dom, né? Ele tem um dom. Ele nasceu abençoado por Deus. Vem da alma. Vem da alma. Pica. Vem da alma, isso vem aí. Vem da alma que nem a arte, né? É, exato. Então tô colocando esse julgamento aí. E ele tem algo especial, cara. Que não é possível, velho. Eu fico surpreso, cara. O cara vira pra mim e ele fala assim, literalmente conversa do Tinder, vamos trocar uns fluidos aí? E a mina fala assim? Que horas? Acontece, né? Não. Você nunca fez isso, né? Pô, não, eu não viro pra mina no meio da rua assim, tipo, por exemplo, vamos trepar, e aí ela aceita. Não, geralmente não funciona assim, tá ligado? No seu caso, aparentemente sim, né? Mas acontece, né? Tipo, o Valente tá na rua, olhou uma mina, e aí, mina? Bora trepar? Sim. Agora? Agora. Cara, eu vou falar que na rua nunca aconteceu, mas em Tinder... eu já acho que é muito no Tinder já. Que... No Tinder já. Eu tenho que rolar uma conversa. E levando em consideração que a conversa não pode começar com oi, tudo bem... O Valente, né? Começa com oi, tudo bem. Ele começa, eu sou a mina tá lá na, a mina tá lá na descrição. Não começa com oi, tudo bem. O Valente já vai lá, oi, tudo bem, bora trepar. E rola, né? Eu sou contra os padrões, tá ligado? Não, cara, não existe como a gente tentar comparar com o Valente, tá ligado? Não tem como. Eu acredito que toda a massa encefálica foi distribuída de maneira que só tenha libido sexual, entendeu? Só existe sexo pro Valente, entendeu? Então tudo nele gira em torno disso. Você tá falando que o Valente é o último discípulo do filósofo Piton, é isso? Por aí, Eero Marx. Por aí. E ninguém tá entendendo essa sua referência. Caralho, você não conhece o filósofo Piton, cara. Que absurdo. Eu conheço. Eu tô entendendo sua referência. Eero, estou entendendo sua referência. Estou entendendo sua referência. Eu sou o cara que conhece os livros do japonês maluco maratonista. Entendeu? Mas o que eu tô falando é que eu tô julgando, tô chutando aí. Você, ouvinte, que reconheceu a referência, talvez eu esteja subestimando você, talvez. Provavelmente, sim, subestimei, caralho, já aconteceu. Caralho, velho, mas a referência do filósofo Piton é foda. Caralho, filósofo Piton, cara, por favor. Explique para as pessoas, Eero, elas não conhecem. Cara, filósofo Piton, tem aí o vídeo, acabei de mandar pra vocês. Filósofo Piton é um grande filósofo que teve como seu discípulo nada mais, nada menos do que Karl Marx. E sua teoria diz que tudo na vida que você faz na vida, tudo que você faz na vida é com o objetivo de comer alguém. Concordo. Você malha, você toma bomba, toma veneno, tudo pra comer alguém. Você faz caridade pra comer alguém. Concordo. Tudo na vida é pra comer alguém. Concordo. Sim. Mas isso parte com base... Eu vou destrinchar o raciocínio. Sim, eu tô perdendo a parte da piada. Sim, eu estou. Vou destrinchar o raciocínio aqui. A realidade... Não. Vocês são foda. Eu tô tentando aqui dar a referência, vocês me entendem a referência. Porra, vocês são uns desaculturados. Isso usa como base a ideia do raciocínio de que humanos como animais são dirigidos pelo instinto de reprodução. Ok? E aí, basicamente, tudo que a gente faz é com o objetivo de reproduzir e manter nossa espécie, certo? Então, não importa o que a gente faz com o objetivo de pensando que a gente vai comer alguém, entendeu? Porque... Não é pra manter a espécie, é pelo prazer mesmo. Não, não, Eero Marx, é pelo prazer. Prazer é bom, caralho. É bom pra caralho, não, sabe que isso é bom pra caralho. Mas olha só, o que eu tô falando é o seguinte, cara... Caralho, velho, pera aí, eu acabei de lembrar daquele podcast que eu curti. É, exatamente, era isso que eu tava referenciando. É. Não, olha só. Caralho, velho. Pode ver, porra. Eu só quero dizer Eu só quero fazer o sexo é bom, porque as pessoas não podem simplesmente querer fazer, né? Eu só quero dizer que eu vou fazer a comparação daquele podcast com esse. Naquele podcast, Gustavo Cavalcante Rubio foi o único a dizer sexo é bom, as pessoas podem simplesmente querer fazer sexo. Neste aqui, quando se cita sexo, todos falam sexo é bom pra caralho, fazer sexo, sexo, sexo. Todo mundo aqui. Você vê, não, tipo... Quando a gente vem falar aqui, a gente tem um discípulo direto do filósofo Piton, cara. Exato. Valente. Valente é... Ah. O que falar desse gênio do Tinder? Tinder Master, the King of Tinder. Valente, o que o pessoal quer ouvir é estratégias. Estratégias para comer petecas. Cara, eu sempre ouvi muita gente falando, sabe, quando... Chega aquele cara, você é moleque, você tá numa festa e vem aquele cara bonitão e fala assim, não, mano, não fica triste, é só você ter lábia. E o cara, você olha pro cara, ele é mó bonito. Aí você fala, cara, vai se fuder. Você, tipo, come a mina que você quiser, tá ligado? Mas no final das contas ele tinha razão, é só você ter lábia, tá ligado? Eu só quero saber que lábia é essa que você chega na mina e vamos transar, né? Mas beleza. Tem que ter lábia pra caralho. Porra, você é um argumentador mesmo, hein? Um diplomata, caralho. Ô Eru, é o mesmo bagulho de eu virar... Mas, ó, mas Eru, eu só tô botando o contraponto por causa que eu quero ajudar nosso ouvinte lá do Prorrogação, Cláudio. Um abraço, Cláudio. Cláudio, tamo junto, você vai perder esse cabaço. Aí é que entra o mind game, cara. Aí é que entra o mind game, porque você sabe que se você deu like na mina e ela deu like em você... Transa. Tipo, vocês não querem, tipo, você não tá no Tinder pra ver foto. Você tá no Tinder pra transar. Sim. Então você manda aquele famoso oi, tudo bem? Certo. Famoso. Se a mina responder, caiu na rede de peixe, tá ligado? Aí você já manda, bora transar? Opa! Opa! Não, mas não necessariamente isso. Você tem que ver qual é o perfil da menina e ver como ela se comporta e tudo mais pra partir pro bora transar. O que eu tô percebendo aqui é o seguinte: sabe quando eu viro e eu falo assim, desenhar não é talento, desenhar não é alma, sei lá o que, desenhar é fácil, é só treinar e aprender, sei lá o que. E aí tem o cara desenhando o quadrado a vida inteira, e aí eu vou lá e desenho qualquer merda e fica excelente, e aí você fala, porra, é verdade, nunca vou desenhar igual esse maluco. Então é tipo Valente agora nessa situação. Não, é lábio, você, qualquer um consegue, sei lá o que. E aí ele vira pra mim e fala, vamos transar, e eles transam, e aí você se esforça pra caralho e nunca consegue, sabe? Basicamente é isso que eu tô percebendo. Mano, eu queria um dia, sem zoeira, eu queria um dia fazer um teste pegando o Tinder de outra pessoa e fazendo o que eu faço no meu Tinder pra ver qual é o resultado. Mas aí você tem que ver um negócio. Você vai dar like nas mesmas pessoas que ele daria like ou você vai dar like nas pessoas que você daria like? É, tem esse detalhe. Eu vou fazer a mesma coisa que eu faria. Não. Bom, porque aí é o seguinte. Não, porque aí você tá chegando num outro ponto. Se eu der like na Top Model Gisele Bündchen e você der like na Jusy Creia, vai ter uma diferença aí na proporção, né, amigo? Então, mas a vida nem sempre é feita de vitórias, né? Exato. Caralho. Esse é o manual do guerreiro, né, mano? Eu sou guerreiro, eu sou praieiro, eu sou chicleteiro, né, mano? O Valente não é só descendente de Piton ou discípulo de Piton, ele também é descendente de São Jorge, né? Exato. O cara herdou a lança do outro São Jorge, mano. Caralho. Cada dia um novo dragão, né? Você tem que entender que se você não tem cão, você caça com gato, cara. E se não tem mulher, caça dragão mesmo, né? Exatamente. Até porque ele é pela gíria da internet, se tem dragão e tem magia, é bom. Foda. É, cara. Se a internet é verdade. É verdade. Verdade. Inclusive, e isso remete ao assunto que eu puxei logo no início, né? Que é o shonenzão de batalha, né? Você vê que foi tudo planejado. Não, não foi, mas beleza. Isso aí você tá chutando. Você tá dizendo aí que não foi planejado, eu tô dizendo que tá é a sua palavra contra a minha. Entendeu? Olha só. O shonenzão de batalha, certo? Dragões e magia. Tem que ter dragões e magia pra ser bom? É válido. Não. Depende, agora eu não sei mais o que a gente tá falando. Por quê? Se a gente tá falando de sexo ou se a gente tá falando de anime de verdade. É, a gente foi de um extremo ao outro, cara. A gente tá falando mais transão pra agora, coisa mais agora, virgem de todas. Agora eu me perdi de verdade. Aí, esse assunto de virgem, o Valente não domina não, cara. O cara não entende essas paradas não. Não, olha só, o que eu acho não, que... Se ele... não tem buceta no meio, o Valente não entende mais não, não, o que eu acho que ele não entendeu é que eu falei dragões e magia, ele não soube se saiu do tópico já. Ou se ele ainda tá no mesmo tópico, dragão e uma magia, entendeu? Porque a magia do sexo junto com o dragão dá certo, né? Tipo, mais ou menos isso. Mas olha só, eu vou virar pra fazer, deixar as coisas um pouco mais claras. O que eu tava querendo dizer é o seguinte. Eu sei, a virada foi brusca. Era o Marx tá um pouco assustado. Eu entendo. Tá. Eu tô achando esse cast uma bosta. O host é horrível. Beleza. Mas o que eu tava querendo dizer é o seguinte. A gente tava comentando ali. O Valente comentou sobre o dragão e a magia, ok? Isso é um aspecto. Porque o que eu percebo é que dragão e magia é um aspecto fundamental da vida. E ele pode ser transferido para qualquer assunto. Do sexo, como bem atentou nosso Tinder Master. Mas também, como o Carlos atentou sobre o universo do mundo dos mangás. Se tem dragões magia, é bom. Mas aí a questão é a seguinte. Para ser bom, precisa ter dragões magia? Ou se tem dragões magia, que é bom? Cara, muito complexo. É, também acho. Porém, eu acho que pode ser assim. Eu acho que dragões e magias é o plus a mais, entendeu? Não, porque eu só queria lembrar que não tem dragão. Quer dizer, agora tem dragão, mas não necessariamente magia em One Piece. Quem te falou isso? Não, a gente talvez não tenha visto. Defina magia. Defina magia. É. Não, cara, porque sei não. Se o cara se estica todo, acho que é sim. Magia. Eu acho que sim. Acho que sim. One Piece, acho que sim. Eu não considero magia. Eu considero. Ou os caras passear no ar. Não é, os caras não tem fruta do diabo. É magia, mano. Mas é com base numa habilidade física. Não, não, não, não a relação. Vou aí, de então, espera. Já. Que a gente aqui tem física, porra. Vai, boa aí, bruxão. O Marx tem um bom ponto. Boa aí, bruxão. Porra, caralho. Isso volta naquele argumento. Esse é um argumento clássico do Ero Marx, né? Que é que nem o do Wiki Hall, né? Desafio demônio aí, né? Tô percebendo uma constante nesse seu argumento, Ero. É claro, é um argumento de desafio, mano. Faz aí que eu quero ver, caralho. Exato, exato, né? Prova aí que a Terra é redonda. Não tem mesmo? Como, cara, porque a Terra é plana. A Terra é plana, nunca vai provar. Só outra coisa aqui que eu acabei de descobrir: Y é uma vogal, cara. Hã? O Y é uma vogal. Desde quando? Desde que foi incluída no alfabeto brasileiro. O Y é uma vogal. E o Y foi incluído no alfabeto brasileiro. É, a gente tem 26 letras, K, Y e W, pô. Mas peraí, o Y é uma vogal? Y é vogal, mano. Mas o Y não faz o mesmo papel do I? Hã? Mas a gente tem Y no nosso alfabeto, cara. Porra, mas ele faz o mesmo papel do I, velho. Exato. Então, agora foda-se, tá no nosso alfabeto. E como ficaria agora? A, E, I, O, U, I. Y. A, E, I, O, U, Y. Mas ele é igual ao I, cara. Mas ele é I. Mas caralho, tem Y no nosso alfabeto, porra. Isso tá errado, cara. É difícil de entender. Cara, que discussão é essa, cara? Volta pros dragões, volta pros dragões, volta. Ei, então, eu tava tentando manter um raciocínio contra dragões e magia. Cara, seu raciocínio tá errado, mano. Porra. Não, você tá chutando que tá errado porque você não quer entender o que eu tô falando. Cara, Lucas, pra mim, pode ser bom. Se tem dragão e magia, é melhor que bom. Não, porque o que eu tô dizendo é o seguinte. Não agora importa a gente tá falando de anime ou de sexo? Sexo, ela pode ser feia, mas ela pode saber fazer. Não. Agora, se for anime, dragão é legal, cara. Ai, caralho. Mano, Max, qual que é o bagulho do Y mesmo, velho? Porra, quer se fuder. Agora você não quer falar do Y, né? Não quero mais não. Caralho, mano. Laço uma descoberta aqui pro linguística, alguns caras desprezam. Aí o outro fala, merda, quer voltar no assunto, mas foi. Mas eu acho engraçado isso, de como o nosso alfabeto, ele tem mudado tanto recentemente, cara. Porque passou algumas décadas e ele era a mesma merda. E aí, de repente, entramos em uma era que todo mundo resolveu mudar a porra do alfabeto pra caralho. Não tem mais acento. Falando isso, nosso alfabeto já tem todas as letras pra ele virar o alfabeto americano, né? Ele já podia mudar, todo mundo falar inglês e foda-se, né? Até porque... É, claro, porque é fácil, né? A população muda, tipo, mudou o idioma oficial, acabou. Agora da Switch? Toda fala inglês. Cara, podia, né? Porque eu já falo, então foda-se o resto. Podia? Muda aí, então. Muda aí, quero ver. Não, tô falando que podia, não tô falando que vai acontecer, caralho. Tá vendo? É um argumento desafio. É... Cara, o negócio é o seguinte... Eu vou pegar esse. Aposto que fala inglês de indiano aí e quer fim falar que sabe falar inglês, fuder. Olha só, mas é um bom ponto, porque assim, não só o nosso alfabeto tem mudado, como o brasileiro tem introduzido dentro de seu vocabulário padrão diversas palavras em inglês. Isso já é comum. Não só diversas das nossas palavras, do nosso vocabulário são cognatas, né? O que já é uma questão. Talvez porque a origem seja a mesma do vocabulário, certo, Eru? Você que faz história. A base de criação. Porque, pro inglês. Pro inglês, pro. Do inglês pro português? É, não, que o português e o inglês se originam da mesma língua. Não se originam. O português. Não, é se você voltar pra caralho, se origina. Mas você tem que voltar ao começo do tempo. Se você tá falando de quê? De hebraico, pô? Foda-se. Não tô falando de hebraico, tô falando de língua indo-europeia. É. Isso é antes de hebraico. É, então quer saber? Você vai tomar no seu cu e foda-se. Você não sabe de história, meu irmão. Pega meu pau, foda-se. Vai tomar no seu cu, foda-se. Vai falar de marketing, caralho. Virou uma treta. Vai falar de publicidade aí, porra. Não, vai tomar no seu cu, filha da puta. Você é escravo de empresa, mano. Vai ganhar 800 pratas pra trabalhar 10 horas por dia no... Tu quer o quê? Tu não tá conseguindo nem ser pago, seu merda. Porque ser professor não tá sendo nem ser pago. Até aí o policial também não, cara. Eu sou policial. Eu acho que esse momento a gente precisa parar, porque envolveram policiais e eu não quero ser preso. Não, eu de greve, porra. Eles estão de greve no Rio de Janeiro, em São Paulo não, caralho. Caralho, como chega nesse assunto, né? Eu só queria discutir um idioma. Mas beleza, tipo, se você voltar muito, no Big eles Bang, se originam, não. Eles têm a mesma origem. Só que, tipo, se separaram há muito tempo atrás. A língua inglesa é do ramo germânico, a língua portuguesa é do ramo vindo do latim, que eu não sei como é em português, eu sei em inglês que é romanic, mas... Sim, é sim. Tá? Mas é o latim, certo? Português do latim. É, que vem do latim, deriva do latim. Isso, isso. Mas a gente... Certas estruturas foram mantidas desde então, se eu não me engano. Não sou especialista em linguística. O que acontece é o seguinte, nós temos diversas palavras cognatas com o inglês, o que é surreal. Não, mas isso aí é por outro motivo. O inglês é... História da Inglaterra. Havia muita putaria, como você leu em Vinland Saga, até que em 1066 um cara do norte da França, o duque da Normandia, chegou lá, invadiu a porra toda e conquistou aquela porra toda. O cara se chama Guilherme o Conquistador. Ou seja, o rei da Inglaterra era vassalo francês. Por muito tempo, a corte da Inglaterra falava francês e tinha muita influência do francês. Isso influenciou pra caralho. A França influenciou pra caralho o inglês. Então, muitas das palavras deles vêm do francês. Sim. Que aí a origem é da nossa. O francês é derivado do latim. Exato. A corte britânica, por muitos anos, eles tinham que aprender dois tipos de idioma, né? O francês e o inglês. Exato. Eles eram tipo Canadá. É. Aí, ó, quem disse que Gasp Show não é cultura aí, cara? Olha só. Pô, Mário, que cultura? A gente ensina a origem das línguas e como transar. Olha só. Você pode transar em várias línguas com o Gasp Show, olha só. Só no Gasp Show. Você pode transar em várias línguas e usando várias línguas. Exato. Ou magia. Dragões e magia. Só no Gasp Show você fala de sexo, dragões, magia, linguística e história. E Guilherme o Conquistador. Guilherme o Conquistador. Que poderia ter duplo sentido nessa sentido. Exato. Exato. Guilherme conquistando todas as dinamarquesas. É, você tá vendo? Esse cara é foda. Vamos exercitar um pouco o cérebro. Como seria o Tinder da época de Guilherme o Conquistador? Ah, como nessa época, o que mandava mesmo? Era os vikings pilhando tudo, inclusive, tipo, os antepassados do Guilherme o Conquistador. Era exatamente isso, vikings pilhando tudo. Sim. Como você pode ver no seriado Vikings. Inclusive, só posso fazer um disclaimer aqui. Vikings não é uma cópia exata da história, tá? Porque quem invade França é rolo especificamente, não é? Eu tô julgando. Anyway, mas não é exatamente uma mesma cópia da história. Continua, Eru. Não, é porque, tipo, o Vikings é meio baseado nos caras que chegaram lá na Normandia. Sim. Então, naquela época era Vikings pilhando tudo. Então eu imagino que quem pilhasse mais era o mais fodão pras mulheres. Então eu imagino que o Tinder era uns belos navios com cara de dragão. Voltamos ao dragão. Caralho. Tá, mas o dispositivo Tinder, o que era? Era tipo uma carta? Era tipo um mensageiro? Não, velho, você mandava teu escravinho lá, velho, uma coisa assim. O meu mandava teu escravo, tu chegava com teu exército dominando o local, chegava com uma porta de barco. Exato, importante é o exército, cara, importante é o exército dominando o local, pilhando os lugares, mano. Então vão ter caras que vão ter, tipo, um grupinho de mercenários farrapilhos, certo? E vai ter o cara que tem um exército, ele tem navios, entendeu? E aí ele chega com os navios são tipo a sua forte, o seu perfil do Tinder, entendeu? Então, ok. Então você chegou lá e esse é seu perfil, saca? É, como e o seu título... Como se você estivesse na sua Ferrari. E seu título é a descrição, cara. Sei lá, eu sou Duque da Normandia, pô. Exato. Sabe? Eu sou, sei lá, Jarl de tal terra, tá ligado? Isso. Sou Jarl de tal lugar. E aí você chega lá. E aí a sua chegada é o seguinte. Chegou na terra e tentou conversar, rota de comércio, seja lá o que for, é o oi, tudo bem. Perdeu as chances. Entendeu? Chegou lá, conquistou, é você chegando lá, vamos trepar e pronto. Vamos trepar, isso aí. Mais ou menos isso. É assim que eu tô... Eu tô mais ou menos pensando assim. Que raciocínio, né? Não, eu estou impressionado porque eu acho que todas as aulas de história no ensino médio, todas elas é assim. Se com certeza. Ô, oh, cara. Olha, como é que o moleque não vai aprender? Mano, não é assim. O moleque na aula de história, ele nunca ia esquecer isso, né, velho? Exato. Oh, aí, ó, já estamos dando. Se você é professor de história aí e tá tendo dificuldade com seus alunos aí, já ensina os moleques como é que é. Que funcionava aí na época o Tinder, tá ligado? É. Aí, Eru, quando você começar o seu hobby de ser professor. Do seu hobby? É. Usar é, meu é. Hobby. Que ser professor. Porque também não é trabalho, não. Não cara. É. É começar o seu hobby, porque a professora é fumar maconha, né? É, exato. É enrolar o baseado. Chamar de trabalho já é maldade, né? É, né? Então, quando você for. Estiver exercendo seu hobby. Você pode chegar pra galera e ensinar assim, velho. Então, imagina um falando de, agora que eu reparei, ninguém aqui trabalha, né, cara? Não, ninguém aqui não, trabalha. Lucas. Tipo, não, o Lucas trabalha, desenha, trabalha agora. O cara senta ali, rabite a meia dúzia de parada, uma folha. Porra, tô trabalhando. Meu pau, eu, hein? Ó, se o Lucas não trabalha, então o professor de educação física não trabalha. Não, claro que não. Nenhum professor trabalha. Professor nenhum trabalha, não, maldade. Tinha uma professora minha lá de português que ela trabalhava. Muito indo na bunda, só se for, né? Não, porque ela era otária que ela trabalhava, mas ela trabalhava. Trabalhava porra nenhuma. O que? Ela saía de lá. Escrever meia dúzia de palavras no quadro e aprendeu isso, aí vai embora. O que? Ela dava aula e depois ela fazia meio período empacotando no supermercado? Que é essa? Só pode, só pode. Eu até trabalho, mas aqui eu tô objetivando não trabalhar na Sim. faculdade de história. O Lucas já não trabalha com esse negócio de desenho. O Carlos, cara, não dá pra chamar com o Carlos que é de trabalho, né? O que, é que você quer trabalhar? É com marketing mesmo, né, cara, não tem como eu trabalhar, porra. Olha o mercado que eu trabalho, velho. Eu fiz que ele fazer publicidade. Eu vou ser pobre minha vida inteira. Aí, ó, cara, publicidade, você trabalha, mano. O cara vai fazer meia dúzia de papel aí, vai distribuir filipeta aí. Até porque, depois de colocar eu vou entregar flyer de show, moleque. Porra. Vai entregar flyer de balada. Exato. Porra. Vai ser aqueles caras que ficam spamando no Facebook dos outros ali. Balada tal, tal dia. Meia entrada, seja lá o que for. Aí, Carlos, quando se formar, eu vou te bloquear no Facebook. É, se você fizer isso no meu Facebook, vou ficar puto. Não, porque no Facebook o Carlos já spama com menção, né, velho? Não, mas, pô, é as paradas da hora. Não, é as paradas da hora. Não, quanto é parada da hora. O Carlos não é o maluco que te marca nos bagulho merda. O Carlos te marca nos bagulho da hora. Mas é bastante coisa, é uma atividade grande, né? Você já percebe que não trabalha muito. É claro, velho. Porra, olha só, o meu trabalho basicamente é pegar o celular e rodar a timeline do Facebook, entendeu? É que eu ainda estou aprendendo a fazer isso na timeline do Twitter, não olham muito. Cara. Eu também eu marco em coisas legais, cara, como ei Lucas, por que você não pega no meu pau? Ei, por que você não pega? Primeiro poste do Catu. Eu gosto. O Eero Marques no Twitter, ele é engraçado, cara. É cada post, velho. É cada post, cara. Aproveitar aqui que a gente tá num brainstorm aqui. Se vocês tivessem um contrato vitalício, alguma, sei lá, alguém pagou pra vocês e contratou pra vocês terem um anão de estimação, certo? O que, que vocês iam falar pra ele fazer? Vai embora, a coisa mais assustadora do mundo é anão. Pô, o que você tem contra anão, cara? Não, pô, anão é um puta ser humano de boa, pô. É, o que você tem contra a minha raça? Você também não reparou uma coisa, cara. Você também não reparou uma coisa. Você tá perguntando pra um anão se o que, que ele faria se tivesse um anão de estimação. Você nem ligou pro sentimento do Lucas, cara. Ah, o Lucas. Não, eu já vi o Lucas, ele é do meu tamanho, caralho. Eu sou mais alto. Um anão assim. Perguntando pro outro anão o que, que ele faria com um anão de estimação. Você é insensível, cara. Isso é que nem aqueles argumentos escrotos de tipo, negros têm racismo contra negros? Homossexuais homofóbicos. É, tipo essa fita torta. Anyway. Aqui no meu Twitter apareceu um vídeo de um policial fugindo da polícia. Agora virou isso, né? É Rio de Janeiro, mano. Isso é Rio de Janeiro. Inclusive, em Fairy Tail, dragões não estão brigando com dragões agora? Eu não tô lendo mais Fairy Tail. Cara, é Fairy Tail. Cara, quem é tá lendo Fairy Tail? Não faço a mínima ideia. Mas eu vi uma página esses dias. É vira e mexe. Quando passa um tempo, eu olho o último capítulo de Fairy Tail. Só pra ver. Caralho, velho, tu realmente não trabalha, né, velho? Não, eu olho o último capítulo de Fairy Tail pra saber o que tá acontecendo, mano. Tipo, aí eu olho e eu olho assim, às vezes não dá pra saber o que tá acontecendo, porque é só uma página com peitos, bundas, e aí não dá pra você entender. Arte, arte, arte. Arte, legal. Arte. É, aí eu olho e falo... Aí da última vez que eu vi, isso já faz, sei lá, foi no ano passado ainda. Mas tinham dragões tretando com dragões, entendeu? Não, não é como se você lesse periodicamente você ia entender a história, mas... Não, é porque Fairy Tail é tipo novela, você não precisa acompanhar, você vê o último capítulo e pronto, você entende a história inteira. Entendeu? Mais ou menos isso. Que eu acho incrível. Eu sinto muita pena de quem acompanha Fairy Tail até hoje, muita pena de verdade. Cara, eu acho que você pode... É tipo quem acompanha Bleach, quem acompanhou Bleach até o final. Opa! Caralho, mano. Eita, quero você só entende de Tinder mesmo, mano. Caralho. Já começou. Nossa, não só podia. Entende não pode. De Tinder mesmo, mano. Não pode falar de Bleach com o Eru no podcast, cara. Você tava pedindo merda. E quem acompanhou Naruto também até o final. Eu não dei Naruto também. Aí o Lozekan aparece, tá ligado? É. Comédia. Caraca. Mas, cara, o detalhe pra mim, velho, é que Naruto ainda não acabou no mangá, no anime. Você não, o anime é não acabou? Não, não acabou, o anime vai acabar. Caralho, velho, já, o anime acabou não, em 2000, velho, o anime, 2010, mano. O mangá, o anime, o anime, eles já fizeram o Naruto no Sasuke com o Naruto, a nova, a última, né? Que acaba o mangá ali, né, velho? Tem, uhum, tipo, dois capítulos depois disso, e o mangá e o anime não acabou. Pô, mas o mangá não acabou também não, mano. Eles ficaram fazendo lá o Sasuke, pai ruim. Não, eles fizeram o Boruto, velho. Daí, tá e agora não, tá Boruto. Não. Começou Naruto, último capítulo, ponto 1, ponto 2, ponto 3, que é tipo assim, o casos de família do Naruto. Não, o João Kleber não conta, né, velho? Não, porque a história era tipo a Sakura reclamando: o Sasuke nunca tá em casa, ele fode, eu crio essa menina sozinha, tá ligado? Era tipo cadê essa Cristina Rocha. Cara, mas é, moleque, a Sakura pelo menos reclama, velho. Eu tô vendo Dragon Ball Super, moleque. Goku é o desnaturado. Yeah. Não, o Goku é o pior pai do mundo, cara. Não, o moleque, pior pai do mundo. Eu prefiro manter as minhas lembranças de Dragon Ball, que eram boas. Cara, velho, não, mas o Goku nunca foi um bom pai, velho. Moleque, o Goku é bizarro. Não, e o pior é que, assim, o Vegeta, ele ainda tenta, tá ligado? O Vegeta, ele ainda tenta. O Goku, ele caga e anda, velho. Tipo assim, não, eu vou parar no outro do universo, se você puder. Isso aí é o de menos, cara. A primeira aparição do Gohan é ele se perdendo do pai, quase morrendo várias vezes. Não. E, tipo, no final desse arco, o Goku simplesmente se mata na frente do filho. Então, caralho. Não. É, e deixa o filho com um ET pro ET treinar. E o ET ele. Que é nada mais, nada menos que a encarnação do mal na Terra. Exato. Não, o que acontece é o seguinte. Gohan nasce, Goku abandona o Gohan. Gohan é criado pelo Piccolo. Goku morre, o Gohan continua sem pai. Aí o Goku renasce pra lutar contra o seu. O Goku morre de novo. Gohan continua sem pai. Tudo na frente do moleque. Como tá o psicológico do garoto? Como tá. Não, eu... É, depois ele fica vestindo aquelas cuecas por cima da calça, não sabe por quê. É, depois ele vira super-herói e ninguém. Cara, mas vocês têm noção. O Gohan é o melhor pai que existe em Dragon Ball disparado. Verdade. Você não tem noção. Cara, eu fico surpreso com o psicológico desse menino. A Chichi é que é uma grande mãe. A Chichi é uma mãe de verdade. E o Piccolo é um grande pai também. Porque... Não, velho, o Piccolo é um grande avô, viado. O Piccolo troca a fralda da Pan, viado. Verdade. Não, olha só. O que acontece é que o Goku é um desnaturado e acaba que a Chichi, mãe... Porra, mãe viúva, né, mano? Cuidando do moleque sozinha. Aí vem o outro cara. O Piccolo é tipo aquele tio, o padrinho do moleque que resolve pagar os bagulho, ajuda o moleque. E aí o Gohan, velho, mano, o psicológico desse moleque fortalecido mesmo. O moleque cresce, faz faculdade, descola uma esposa rica ainda por cima, faz, trabalha, cria empresa, o caralho. Porra, o moleque, mano, o Gohan não só é forte, é fudido, o Super Saiyajin fudido, que a história tem um grande problema cronológico, o Gohan era pra ser o Super Saiyajin mais forte, todo mundo considera essa porra. Mas aí, cara, sai o Bangu. O Gohan é o Super Saiyajin mais forte. É, na teoria ele é o... O mais forte, o, é. O lendário, não é? É, ele é o mais forte, só que, tipo, ele não treina porque ele resolveu virar acadêmico. Não é só isso, né, velho? Tem aquela história da Jump, o cara não pode trocar de personagem principal, os caralho. Exato, exato. Porque na teoria ele é o grande escolhido e o caralho. Mas se você parar pra pensar bem, o que aconteceu é o seguinte: o Gohan pensou o seguinte. Ficar destruindo o planeta, atacando raio, bola, pá, é da hora, mas, tipo, não paga as contas. Eu já ia falar uma parada que o Lucas ia ficar puto pra caralho, eu vou ficar quieto aqui. Por quê? O que você ia falar? Fala agora! Coisas de Facebook, mano. Ah, tá. Só ia usar isso. Só amizade aqui. Apareceu sua amizade aqui, eu ia comentar aqui, mas deixa eu falar. Ah, não! Nossa! O quê? Opa! Não! Não, eu já sei o que você vai falar. Já sei, não fala. Não, vou ficar quieto. Não, fica quieto, não, fica quieto. Você mostrou. Você falou. O quê? Não. Do cast. Não falei. Não pra essa. Nesse caso, não. Não, mas, ó. Eu só vou fazer pequenos vídeos pra você entender. Não, mas eu acho que você já sabe quem que é. Não, já sei. Já sabe. Mas é YouTube, pá. É, entendeu? Já. É, então. É. Cara, é tipo, eu sei, apareceu agora pra mim, eu tô meio surpreso, viu? É, mano, agora eu só vou estar nesse bagulho pra você que tá ouvindo. Ninguém entendeu nada. E não vai me entender. Não é pra entender. Não vai me entender mesmo. Eu vou revisar vir pra toda essa sessão que tu não poderia passar. O Eru tá se esforçando pra destruir o podcast, mano. Caralho, o objetivo não é esse, cara. Não, que é retardado, você tenta controlar. Não, é mais ou menos isso, cara. Mas o seguinte, é o que eu vou tentar compreender isso aqui. Como todo Gasp Show, eu tô percebendo um padrão. Nós descobrimos certas verdades universais. No Gasp Show sobre o Wikihall, nós descobrimos que existem dois objetivos na vida, dois caminhos, certo? Que é fingir sua própria morte e ir pra prisão federal, certo? Sim. E nós definimos isso, é uma verdade universal, certo? Sim. E nós acabamos de definir uma outra realidade universal, que é a dos dragões e magia. Sim. Sim, claro, aplicando em tudo, sexo e... todo o resto do universo. É anime. Né? É. Não. O dragões e magia. É uma definição universal, cara. Ela define um monte de coisa. Tá bom. Entendeu? Não, eu perceba. Assim, depois que gravarmos esse podcast, depois você reescute esse podcast. E perceba. Não faça isso, por favor. Boa sorte entrando. É. Desde o começo, o tema dos dragões e magia acaba definindo todo o conceito desse podcast. É, Lucas, eu posso postar foto? Não. Caralho, cara, tem uma foto muito boa, cara. Não, assim, não. Se for privado aqui, tranquilo. Privado aqui, não, tranquilo. Não, aqui tranquilo, não, privado. Privado aqui, tranquilo, tranquilo. É... Olha o Nano Bowl aí, gente. Eu não tinha visto isso. Caraca, mano. É muito engraçado isso. Caralho, que porra. Isso é muito engraçado, quem, mano. Quem é esse cara? O Nando Moura. Não é o Nando Moura. Desiste, você não vai entender, cara. Não sei quem é esse cara, velho. Não sabe mesmo, cara. Você não tá entendendo. Você não vai não. Saber nunca. Você não sabe mesmo quem é esse cara. Você já vai ter que bipar, fala logo o nome dele. Nem eu sei quem é esse cara, velho. E a gente não sabe quem é esse cara, velho. Você não tá entendendo, a gente realmente não sabe, cara. Achou que era algum cara conhecido? Não é, velho, um cara aleatório. Vitório! Porra, eu só sinto triste por ele ser um merda, por sair vestido desse jeito. Cara, não, a parada é... Eu estou muito no limiar próximo de fazer o Lucas ser excomungado dos colegas de faculdade, só isso. Exato, ele tá mantendo... Ele tá limiar mantendo. Muito próximo. Ele tá no limite. No limite, bombardeando, é que os bips estão ajudando a controlar, entendeu? Ah, tá, entendi. Mas ele tá ali no limite, cara. Nossa, então esse cara é um cara da faculdade. Não. Porra, errou, otário. É o Nando Moura, cara, caralho. O Nando Moura não estuda comigo. Caralho, velho. E nós ganhamos outro bip. Yeah! E qual é o contador aí? Quantos bips nós estamos? Aí, Lucas, na moral, não, aumenta não, o volume. Você, aumenta você o volume, vai... tranca de assunto, cara, porque essa sessão é só bip, mano. Só bip. Se você é homem e vai vestido de maid em evento de anime. E parece com o Nando Moura. Parece receber uma rola no cu, cara. Coitado dos caras. Olha só, eu acredito que esse podcast não tem mais pra onde ir. Eu acredito que o assunto acabou, então nós vamos para os melhores e piores. Melhores e piores. O cara me grava essa vinheta e diz que não consegue fazer uma pro Catum. Fico surpreso. É um incompetente. Falando nisso, você já mandou o bagulho pra mim, não? Não, eu não, vou explicar pra você ouvinte. O Crive não está lançando aí no Catum porque ele não tem uma abertura, tá? Gravamos o podcast, ele tá editado, mas ele não tem uma abertura do podcast. E aí, eu dei uma ideia de uma amiga minha, faz voice-over, faculdade de rádio, TV, os caralho. E aí, ela gravaria a narração da abertura, porque ele não quer uma narração de ninguém do podcast, ok? Backstage aqui pra vocês. E aí... Ele ficou numa enrolação do texto, não sabe qual texto, não sabe o que vai usar e sei lá o quê. E aí ele disse que arrumou uma pessoa e ia gravar com outra pessoa. Sei lá o quê. Eu não sei. Ele só tá com dificuldade de resolver isso aí mesmo. Ok. Eu teria resolvido antes. Mas... É o que ele quer. Eu não sei o que ele quer. Porque ele quer uma abertura e eu não tô... Nem eu tô entendendo o que ele quer direito. Acho que nem ele entendeu. Acho que nem ele tá entendendo, na real. Eu, tipo, eu fiquei conversando com ele mó cota e aí, tipo, eu ainda não entendi direito o que ele quer. Então, se você está se perguntando por que os podcasts do Catum aí não estão saindo, porque não tem uma abertura. Todo o resto tá pronto. A gente já gravou os podcasts, eles estão editados, não tem abertura. Tem logo, tem tudo. Mas não tem uma abertura. Uma abertura. Tipo, literalmente, tipo, um minuto tá impedindo todo o podcast de sair. E olha, e é pros caras que lançavam um podcast que a abertura era tchananananã, só foda. É, pra você ver, né? pra você ver como as coisas mudam. Ah, as coisas mudam. O Prorrogação tem uma das aberturas mais fodas do universo, né, cara? Você vê o Beatbox. Ainda Box. É Dragon Scream? Ainda é o Pum Tic Pum Noyer Noyer. Sensacional. É, cara, ainda tá... Não, genial. Aqui, mano, a minha ideia nessa abertura do Prorrogação foi, putz, insight divino mesmo. Foi muito boa. Veio da alma. Parabéns. É, só não foi melhor do que You Need to Die. E o Must Die. É, não tem como, né? Não tem. É talento demais, cara. Olha só, melhores e piores. Pra quem não se lembra, esse quadro, nós falamos os melhores e os piores da nossa semana. E eu queria que você começasse esse quadro, Carlos Thiago Maia. Pô, logo eu. Logo você. Tá, vamos lá. O primeiro melhor é eu fui ver no cinema, porque todo mundo tava falando pra cara desse filme, pela La Land. E, cara, tipo assim, eu começo assim, não gosta de musical, não vai ver o filme. Ponto. Não tenta ver o filme, porque tu não vai gostar se tu não gosta de musical. Entendeu? Agora, que o filme é bom pra caralho. As atuações são foda, principalmente da Emma Stone. Porra, os dois personagens principais estão bem pra caralho. A história é bem bonita, o roteiro é muito bem trabalhado. E, porra, o diretor, que é o Jardim Chanel, ele já vem de Whiplash, já vem de outros filmes. É o terceiro filme só dele, mas ele já vem dos outros dois primeiros. Que um deles já tem sido indicado ao Oscar, então vale a pena pra caralho. Então, porra, Lá além de um filmaço, se você tá com a mente aberta de ver, não, o meu musical e já aceita que vai ser um musical, entendeu? Já aceita que vai. Primeira cena do filme é nego saindo, dançando no meio de Los Angeles, tá ligado? É isso. Já é pra te dizer, ó, velho, isso aqui é um musical e é desse jeito, mas tipo assim, o decorrer do roteiro não é daquele musical fantástico, não é Disney, nada assim, não. Uma coisa mais pé no chão e é bem bacana nesse quesito, tá ligado? Aí o segundo, cara, eu vou dar o meu melhor aqui pro segundo, porque não tem muito pra onde correr, eu vi bastante anime nesse quesito, mas... Pô, é Shigatsu no Lion, né, Lucas? Porra, Shigatsu no Lion é o melhor anime ever, velho. Velho, tipo, tá bonito pra caralho, eu dei uma travada agora pra não conseguir ver, pra dar uma esticada no anime, e cara, é um anime, a gente merece fazer um podcast um dia, mas é um anime que ele toca em tantas coisas de forma tão sutil, desde solidão, até a própria parte de animação do filme, do anime, que mistura dois tipos de animações seguidas, e o detalhe que, porra, como perder os pais, que é um clichê já no, na parte de animação japonesa, mas como o moleque percebe disso, dramas familiares, como é que as coisas vão acontecendo, cara, é bem... E, pô, quebra da expectativa direto que tem Shigatsu no Lion, que é bem, bem bacana de se acompanhar. Né? É porque, eu falei isso já com você várias vezes, ele é real, assim, em muitos aspectos, na forma de tratar o assunto mesmo. Ele não é tipo esses shoujo merda, porque como a gente já definiu uma vez... É, se é show já é merda. É, em que, tipo, meu, é porque mesmo quando eles tratam de assuntos sérios, tipo depressão ou qualquer coisa do gênero, é surreal, sabe? Não é sério. Porque Shigatsu no Lion fala de temas, pô, moleque às vezes tá passando por uma depressão, ele tá fudido, tá numa merda, sabe? Mas tem aquele negócio de, tipo, essa quebra de expectativa, tipo, às vezes tem momentos realmente felizes e são alegres e são divertidos, e tem momentos tristes. E o cara muda de opinião, ele pensa diferente, ele revê a vida dele, sabe? Tipo... É uma análise muito foda, tem até como se tornar mulher de bandido nessa porra, então... É verdade. Né, então, porra... A vibe é essa, cara, tipo, o Shigatsu no Lion é muito bom. Tá, e, pô, depois a gente vai fazer alguns casts sobre Shigatsu no Lion. Outra dica que eu podia dar é Masamune Kano Revenge, que é engraçado. Como zoar gordo em Masamune Kano Revenge, vai te dizer muito bem isso. Piores? Cara, pior não tem. Pior assim, se você lembra. Nenhum. Mercado de trabalho. É. Nada. Mercado de trabalho e publicidade sempre é um pior. Não tem como. Entendeu? É aquele assim, tipo, paga R$500 pra você fazer. Pra você editar site, criar Photoshop, fazer edição de vídeo. Entendeu? E você não vai receber a carteira de estágio, tá ligado? Sim. Era só vibe. Foda. Mas não tem muita coisa, tipo. Tem coisa ruim, deve ter, mas eu não tô lembrado agora. Nem Dragon Ball Super, que eu achei que seria ruim, tirando a dublagem do Goku em japonês, que é um inferno de se ouvir, né? Não é tão ruim. Eu vou falar, então, do meu pior, que eu tenho o pior de anime, que foi Fate Grand Order, que lançou um filme de Fate. E, por mais que eu não tenha gostado muito de Unlimited Blade Works, ainda não é um anime ruim, entendeu? Tem problemas, eu tenho muito desgosto com o final e tudo mais. Mas eu espero sempre que produção incrível, animação foda, certo? E assim, a Ufotable sempre vai trazer isso, isso é normal. Eu já comentei que eu, pra isso, esses aspectos e tal, mas estão um pouco abaixo, tipo, trilha sonora não é lá grandes coisas, sei lá o quê. E é um filme, então eu tava esperando alguma coisa interessante. Mas é um filme de animação com uma... um plot terrível, assim, o plot de Fate Grand Order é horrível. Ele pega, tipo, meio que um futuro além do que a gente conhece do Fate, sabe? É, do Unlimited Blade Works, inclusive. E aí, ele bota um bagulho muito torto, tipo, semi-mago, semi-servo, fanservice bizarro, e a história é só ruim... E tem um gancho pra talvez ter continuação, que eu espero que não tenha, porque é só uma merda. E no final, é tipo, a animação é legal e tudo, mas não é top de linha, igual o resto da saga Fate, e o plot só é uma merda. E é isso, e é o meu resumo de Fate Grand Order, que é horrível, e é só isso que eu tenho a dizer. Sobre o anime. Outra coisa que eu tenho que dizer, eu tenho que falar dos meus melhores, certo? E a série de Grid, né, de rally, de jogos de rally, Eu ganhei uma key de testes deles. E eu tava jogando competitivamente e tudo mais. E apesar de eu ter passado por um problema ou outro, tipo o computador começar a pegar tempos de profissionais e eu ter que correr contra tempos de profissionais de rally no grid e ser bem difícil de terminar o jogo, tirando esses problemas, grid é foda. Grid é tipo, se você gosta de Gran Turismo e jogos de corrida de verdade, de simulação e quer jogar rally em específico, grid é o que você precisa. Sensacional o jogo. Eu gosto como o jogo ele tem... Cara, eu tô apaixonado pelo fato de que a narração é ótima. A narração do carro, do seu copiloto. Porque ele literalmente fala, tipo, curva 3 forte, reta, pisa fundo, ou tipo, solta o pé e tudo mais. Então, literalmente, eu posso escutar o que o cara tá falando e eu posso, tipo, entrar numa corrida... Cara, isso é muito bom no grid. Você entra numa corrida de primeira sem saber como é a pista e você escuta os comandos e você consegue fazer uma volta excelente de primeira. Sensacional, cara. Sensacional, eu adoro isso. É... Então, fica aí a dica da série Grid, que é maravilhosa. E, em sequência, eu gostaria de comentar, de maneira breve, de fazer o meu auto-jabá, que são os audiologs. Porque eu não vou falar se eles são bons ou ruins, tá? Na teoria. Mas eu estou gostando de fazer eles muito. Tá? Eu gosto do formato, eu achei um jeito diferente de editar, que eu não costumo fazer muito, que eu posso realmente pensar nas músicas e como elas funcionam dentro da edição do audiolog. O que é legal, tanto que eu criei uma playlist no Spotify só com as músicas do audiolog. E eu gosto muito da forma com a qual eu tô criando ele. Se é bom ou ruim, aí fica de você escutar e dizer isso, mas eu pelo menos tô gostando muito de fazer. E é isso. E Eru, seus melhores e piores. Vamos lá, três melhores e um pior. Começando com os três melhores. O primeiro é um filme que eu vi faz um tempinho, lembrei que não comentei aqui e seria bom até comentar, que se chama Os Rebeldes do Futebol. Esse é um filme que chamaram o Eric Cantona para apresentar a história de... São quatro ou cinco, não vou lembrar. Acho que são quatro jogadores de futebol que eles saíram ali, foram grandes no futebol. Eles se envolveram com a situação do povo do país deles, com a política e tal, e apresenta esses quatro jogadores além do gramado. Porra, tipo, só história foda, mano. Sei lá, tem o McLuffy que... Com a galera dele lá da Argélia, começou a apresentar toda a proposta de independência da Argélia por meio do futebol. Conta a história do Sócrates e tudo narrado pelo Eric Cantona, cara, maravilhoso. O Eric Cantona tá realmente narrando o bagulho? Não, meio que narrando, ele tá apresentando, ele é meio que apresentador e ele comenta algumas partes da história, fala algumas coisas, é irado, Eric Cantona. É, sim. Cara, o Cantona é um monstro. É um monstro, com certeza. O segundo já é um livro que também é envolvido com futebol, é o Entre os Vândalos, do Bill Buford, que é um livro de um cara lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, ele é um jornalista americano que vive na Inglaterra, e ele se envolve com os hooligans ingleses. Ele vai pra dentro, pro meio das torcidas e começa a conhecer os caras lá das torcidas, os ultras lá da Inglaterra. Começa com ele com a galera do Manchester United, ele se mete numa viagem muito louca, que o clube tinha proibido os torcedores de irem viajar em jogos internacionais, porque os caras iam pros outros lugares pra brigar. E tipo... Conta toda a história, tipo, conta uns casos dele dos 8 anos que ele viveu no meio das torcidas organizadas ali. Muito louco o livro do cara. A terceira indicação é um vídeo que eu vou postar aqui agora pra vocês, um vídeo do YouTube, 9 minutos, História do Japão, da maneira mais louca e psicodélica possível. Caralho, eu vi isso, Crazy Rice Farms! Caralho, esse eu vi esse vídeo. Esse vídeo é fantástico, cara. História do Japão inteira em 9 minutos com muita psicodelia. Crazy Rice Farms, velho. Hire a Samurai. Cara, muito bom, cara. Muito esse bom, vídeo cara. É muito bom, cara. Mano. Genial, cara. Esse vídeo é foda. Cara, isso é o tipo de vídeo que realmente ensina história pras pessoas, mano. É igual, fantástico. Igual a, página, igual a nossa página no Facebook, né, velho? Essa página no Facebook é maravilhosa, cara. Na moral. Mas eu vou indicar ela não agora. E o meu pior é um outro livro, o Neuromancer, do William Gibson, tipo, clássico da ficção científica. Ah, caralho, puta narrativa confusa do caralho. Você não entende bem o tipo, motivação do personagem é rasa. Tudo é ambientação... Não, tipo, ambientação não, mas você não entende o que os personagens estão fazendo naquela hora, onde eles estão, caralho. A narrativa do cara é muito louca, não dá pra entender porra nenhuma e, tipo, você para de se importar no meio do livro, cara, dá na moral. Dá pra defender? Rapidão. Defende, cara. Não dá pra defender muito a narrativa, não, porque a narrativa é uma bosta, né? O que eu acho foda em Neuromancer é que, assim, não dá pra você ler de uma vez. Você não consegue. Tipo, é tanta coisa que o cara vai jogando naquela porra ali, é tão confuso que você não consegue parar. Tipo assim, não, vou apreciar essa leitura. Não rola. Mas o que eu acho foda é o caralhada de conceito que esse filho da puta inventa, tá ligado? Porque ele... Você concorda. Tipo, eu acho que o que vai te prender, se você realmente tiver vontade de ler Neuromancer, e aí você vai ter que passar pros outros dois livros, e aguentar três livros do Gibson, é difícil. É você pegar os conceitos que o cara tá criando e começar a entender o universo que ele tá montando, tá ligado? Porque você começa a pegar o conceito da Matrix, do cara tá sendo... O cara ele é negado na Matrix, mas o cara é viciado naquela porra, tá ligado? Então você tem que fazer toda essa construção de um viciado tentando voltar pro vício, e o vício negando ele, é muito louco nesse quesito, tá ligado? E a Matrix tem todo um modelo de regra criado, então como você vai entrar na Matrix... Essa parte do Neuromancer, de todo o conceito e tudo mais, além do próprio, da próprio personagem principal, que como o Eero falou, de início a proposta dele é bizarra, porque ele já tem um background que não é apresentado pra você até quase o final do livro, e você não vai entender muito o que ele tá fazendo, mas você só entende que ele é um viciado, e ele realmente é isso. Tipo, nesse quesito é... Não vai, tipo, se você não tiver muita vontade de ler, tu não vai conseguir. Agora, quando você para, você começa a analisar e você realmente tenta entender o livro, o que o livro tá passando, o livro se torna foda. Mas aí é querer muito, tá ligado? Do leitor. Cara, sério, não rola, velho. Pra mim não rola, não. O cara é narrativo. Não, eu não duvido. Tipo, eu não indico muito facilmente pra ler um romance pra ninguém. E pra mim, pra ter uma noção, pra mim, ler um romance inteiro. E eu tô tentando ler de novo, não consigo direito. Eu li tem, tipo, 3 anos. E eu demorei 5 anos pra ler meu romance, porque você lê e você esquece onde você parou. Você tenta assim, não, vou dar aquela folheada pra saber o que eu não lembro. Não funciona assim, não, tipo, velho. Tipo, tu fica assim, caralho, que porra é essa? Entendeu? tanto assunto naquela porra que não consegue. Não, é você lendo normal, você já se perde, mano. Mas... Imagina, tipo, parei de ler agora, vou voltar, vou dar uma folheada. Tu volta não, mano. Você não volta não. É foda. É foda, mano. É foda, cara. Livro, puta caralho. Puta complicado, velho. Pra mim não rola, velho. Ah, pera. Narrativa pra mim pega muito forte, cara. É, sério. Por isso que eu leio até hoje o cara que criou o Ladrão de Raios, tá ligado? A narrativa dele pra mim é foda. Mas que seja história meio bosta. Cara, vai ler a ficção científica de mais leve, sabe? George Cornell, sei lá. Não, cara, eu peguei aleatoriamente, cara, sério, eu fui pegando aleatoriamente. Eu só acho clássico, foda. Eu só acho foda as capas novas. Porra, tá. Não, a capa minha é dessa mais nova, achei bonita pra caralho, porra. Bonito não, caralho. Mas beleza, pra deixar na estante ali, bonito. É bonito. Ele é bonito. Mas é. Que tu pode pegar e falar que leu e começar a pensar em vários conceitos, tá ligado? E discutir. Não, beleza, pra isso. O conceito ele é bom mesmo, mas... Cara, sério, é só isso. É só isso mesmo. E é só isso, então? É só isso. Ok, Valente, melhores e piores. Ih, Tinder. Eita porra, não, ele tá lá dando like no Tinder. Ferozmente. Com certeza. O moleque tá só no macete do swipe pra direita. Não é? Cadê? Cadê o moleque? Caralho, mano. Morreu? Morreu. Caralho. Aí, no meio desse tempo que eu e o Eru estávamos discutindo, e você estava apresentando o independentismo, o Valente marcou uma trans e já foi transar. Já. Eu tô julgando que é isso mesmo. Olha só. Não. Nope. Olha só, é realmente, realmente. Acredito que ele tá transando. Tá transando. Até. Tá transando pra caralho. O moleque tá no meio do boquete, velho. Você é louco. Cadê o Valente? O Valente já terminou de transar? Oi? Nossa, caralho, você transou rápido, hein, mano? Ah, acontece, né, mano? Acontece. Mano, o maluco, em um minuto ele descolou uma transa, transou e já voltou, velho. Acontece, acontece. Caralho, velho, como consegue, cara? Sensacional. Mas então, eu vou... Eu tenho três melhores e acho que nenhum pior. Eu não acho que eu consumi muita coisa merda esses tempos. Por incrível que pareça. Eu tenho evitado coisa merda. Que bom, né? É, tipo, sabe quando você... Quando a gente fazia aquelas coisas de meio que ir pra descobrir aquela coisa? Eu não tenho feito isso, eu tenho ido nas coisas certas, sabe? É muito bom, façam isso. E... Primeiro eu queria falar de Utopia. Que o Lucas já tinha conversado com a gente de Utopia na... Bilhões de vezes. No WhatsApp. No WhatsApp. A gente tem um WhatsApp de podcast lá que a gente conversa do MD e tal. E Utopia é, cara, é muito bom. É tipo uma série... É uma série inglesa que... Sabe... Se você, leitor, imagina a teoria da conspiração. Utopia é a teoria da conspiração elevada ao décimo nível, tá ligado? É uma parada absurda. A Terra é plana. É, tipo isso, sabe? É um... Tipo isso não, a Terra é plana. A não, Terra é plana tipo... mesmo, não é teoria da conspiração não. É verdade. E Utopia é tipo toda uma pegada de... As coisas saem de dentro de uma HQ, que a HQ foi feita há muito tempo atrás, que envolvia guerra e não sei o que, e arma química, e remédios, que vão mexer com a população, que empresas grandes estão envolvidas. É toda uma coisa maluca, velho. Só que é muito foda e uma coisa que você... Que é, tipo, necessário de falar de Utopia, tipo, não tem como você não notar, é trilha sonora. A trilha sonora de Utopia é absurda, é absurda. É uma coisa muito presente que você não consegue passar desapercebida. Tipo, é muito foda. E eu acho que a saturação de cor na série também é muito foda. É, várias vezes você consegue... parar e olhar e ver uma saturação de cor que te deixa estunado, sabe? Que te deixa, tipo, você para, olha e fala, caralho, tá muito bonita essa cena por causa de tanta cor que tem nela. Chama direção de arte isso aí. Então, a direção de arte, ela é muito boa. Muito boa. E Utopia é foda, assistam. Vale bastante a pena. O meu segundo melhor vai pra Stranger Things. Eu sei que já passou um tempo que ela lançou, mas eu assisti ela, terminei de assistir hoje. E caralho, como essa série é boa. Eu achava que era muito hype da galera que tava falando de Stranger Things, mas não é hype porra nenhuma, a série é boa pra caralho mesmo. E eu tô... Agora que eu terminei de assistir, eu tô animadaço pra próxima temporada. Espero que outubro chegue rápido e que continue num nível bem alto, porque a tendência da Netflix é que as segundas temporadas sejam ok, boas até. Agora, a partir da terceira, quarta temporada, as temporadas vão ficar meio merdas na Netflix. Mas eu espero que não seja o que acontece com a Stranger Things. Stranger Things, vale a pena, assistam também. E, por último, 12 Years a Slave, que foi o ganhador do Oscar de 2015, eu acho. Não tinha visto ainda, não? Não tinha visto. Eu não tinha visto porque eu tinha um preconceitinho, porque eu achava que era um filme de época meio merda, sabe? Não, o filme é triste pra caralho, de vez em quando é câncer daquela porra. Sim. Não, então, eu achava que, tipo, eu tenho um problema com Oscar, que é, eu sempre acho que os caras dão muito prêmio pra filme de Oscar, porque eles falam de época, ou eles têm muita coisa fresca no filme. Por exemplo, La La Land provavelmente vai ganhar uma porrada de prêmio só porque ele é musical. Não, isso é meio óbvio. Eu vou te falar, La La Land vai ganhar uma porrada de musical, vai ganhar uma porrada de Oscar porque ele fala de Hollywood. O tema do principal do filme é você vencer em Los Angeles. Qualquer filme que fala de Hollywood ganha. É sempre isso. É, Birdman também tinha isso, tá ligado? Sim. E eu tenho meio que um nojinho desse tipo de filme. E eu achei que 12 Years a Slave era meio nesse nível de filme, sabe? E só que aí um amigo me indicou ele, falou que era bom e que valia bastante a pena ver. Eu fui assistir e o filme é muito da hora. Vale a pena assistir pra caramba. Só isso. Olha só. Então, é nesse tom que nós encerramos o Gasp Show, então vamos finalizar isso aqui. E então é isso, mais um podcast do Gasp Show que se encerra. Obrigado a todos por participarem até aqui. Eu sinto muito pelos bips, foram muitos bips. Você quer mais uns bips no final agora? Eu quero saber, você vai bipar, tipo, você vai bipar o nome do Nando Moura, é isso mesmo? Eu vou bipar coisa pra caralho, Nando Moura eu posso deixar, mas o resto não rola. Ó, oh, na moral... O pior... O Leite não entendeu até agora. Exato. O pior é que eu não sei. O cara não entendeu nada, né, mano? O pior é que eu vou bipar por segurança, mas eu não precisava bipar na teoria, né? Porque tá errado, tipo, não tem nada a ver. Mas ok. Ninguém nunca vai entender nada também, né? Não, nunca vão entender nada, tá ligado? Talvez... É, cara, só você mesmo como host pra fazer um cast que ninguém entende nada, cara. Exato. Você vê que coisa, né, Ru?